David Dias Tacomano, sou crítico, telefone 96359-3975. Samuel Gomes, meu telefone fixo 2557-0570. Idade 16. Calmo. Calminho. Meu nome é Juliana Aparecida dos Santos. Tenho 31 anos, 952-42-4063. Me enquadro a qualquer tipo de assunto, dependendo da situação, sou crítica também. Beleza! Meu nome é Amanda, tenho 36 anos, falo alto e o meu número é 977-84-3839. São! Meu nome é Natan, tenho 17 anos, meu número é 9. Esqueci. Esqueceu. Meia nove. Não, pera. Calma aí, mano, eu esqueci meu número, velho. Puta, velho, mano, já viu o mente, já viu o bagulho de mente poluída. 69 pá 94212702. Quem quiser me chamar no WhatsApp aí, pode vir, gatinhas. Ação. Meu nome é Vinícius. O que mais que eu vou falar? Que qualidades. Meu nome é Vinícius, tenho 16 anos. Meu número é 941-45-8016. E se vira bem, qualquer coisa. Ação! Jaqueline, 17 anos, sou calma. Meu telefone é 953-39-2267. Ação! Ela é calada. O número dela. Agora eu vou olhar aqui no WhatsApp. Ela é uma pessoa legal, eu acho que ela é quieta. É. Só assim, um pouquinho. Como é mesmo seu nome mesmo? Curto. Rosilene. Isso. Rosilene. E o número dela é. Peraí. Calma aí, gata. Ai, meu Deus, cadê? É porque o telefone. Ah, tá. 93006822. Ela é muito legal. É. De novo. Ela tem 16 anos. Marista, no telefone? Telefone 957-54-8462. Dá pra te chamar no WhatsApp, mestre? O meu não. Não, não. O que mais? Escuto, falo alto, né? Só isso. Escuta bem? Escuto bem, muito bem. É calminha? Não. Sou agitada. O seu filho dela, ela me obriga a lavar as louças. Você é mãe dele? Não. É sim, ela te pegou a vida, minha mãe. Já vinha na vida. Ela me dá um tapa. Vamos fazer o A última. Você é boa em tecnologia? Não. Não entendi nada. Nada.